124, cópia. Pronto, cópia, 924. Autorizado, Maceió, o nível é o 310. Via Peruíque 58 até Orago e após Orago direto Maceió. A decolagem da 10, curvará à esquerda, após perfil da subida Fuca, com transição Caju. O controle é 120.8. Acione 5040. Gol no 924. Autorizado, nível 310 Maceió, via 58 Orago, Orago Maceió. Na decola da 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. 1208 é o controle. 5040 é o transponder, o gol 1-9-1-9-2-4. Correto, e chame para o posto de estacionamento, gol 924. Vou lá na posto de estacionamento. Fica 3216, chamou para o posto de estacionamento? Afirmativo. Está autorizado, o TAM 3216, chame táxi. Está 4 mil pés, ajuste no 09, chega da POM. Identificou 4 mil, 09, toda POM, 10 a 11, 4 mil. Pode ser dado de voar direto para todos, Sérgio? Senhor 641, autorizado pelo. Senhor de Deus, 41. Com a informação, o Navidad tá puxando no gate 2, não vai interferir no seu parqueamento no gate 5. No 754, o centro Recife informa que o nível 330 é o nível final do senhor. Ok, nível 330 final pra gente, o 974. Via Alfa e Juliette, gate meia dúzia. Alfa e Juliette com meia dúzia, chamamento 320. Olá, 3584. Prossiga. Gentileza, autorização, vitória da Conquista. Eu trip 5489. Assim que o plano chegar aqui no sistema, eu chamo o senhor para cópia, ok? Tio Sombra. Bom, 754, chama o centro Recife, 12685, bom voo. 2285, vai chamar, obrigado. Tá ouvindo? 0 no 9, dê uma boa tarde. Eu já considero o campo de transmissão do metrô, no meio de aço, vamos falar. estacionamento 141, desce para 2000 pés, autoridade LS, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, chamaré estabilizado 6141. Alfa Juliette 04. Salvador, boa tarde, é o 241, no meio, sem informação, Oscar, passa 240, 150. Azul 41, 16, aciona a identificação, desce para 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, passou a manhã. Passarito 2230 acionado, está com 49 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Salvador, pronto para o ataque. Baixo Indy Alfa, quantidade 218.95, altímetro 019, tem um bom voo, boa tarde, passarito 230. Ok, passarito 2230, Sérgio. É 141. Estacionamento 141, já tem referências visuais? Afirmativo. Estacionamento 141, desce para 1.700 pés, voo externo, reporta visual com aeródromo. Afirmativo, 1.700, reporta visual com aeródromo, 141. Controle Salvador, boa tarde, estão 3216. Estão 3216, contato radar, sabe mantém 370, sai da bomba. Sabe mantém 370, sai da bomba, estão 3216. Gol no 806, estamos no centro Recife, 12685, bom voo. 12685, obrigado, boa tarde. 1116, voador na 10 para 2000 pés, ajuste no 09. Gente, no 09, 2000, poderia manter a presente para apresentar uma formaçãozinha aqui à esquerda, mais adiante, perto de Mari. Autorizado. Deve manter a Recife para aumentar a separação, se for o caso. Manter high speed, azul 4116, descendo para 2000 pés. 3%. Salvador, Oceaner 6210. Oceaner 6210, aciona a identificação, desce para 3000 pés, QNH 1019, chegada Maré. Ok, chegada Mari, 3000, 1019, 6210. Siga 3005. 305 Guarulhos, seguiu 340, está autorizado, via pessoa 10 até Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, após prossegue na pessoa 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após Home Rota, decolada 10, curva direita Natael, após Leda e após direto Bridge, aciona 5041, controle 120, decima 8. 5041, confirma? 5041. Autorizado então, Guarulhos no 340, decola do 90, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, e eu peso Lu no 0, depois, perdão, é isso mesmo, eu peso 0, Bridge, eu peso Lu no 6, BH, Bridge, depois conforme a rota, 5041, e o controle 208 para o TAM 3805. Mas enquanto 11, chama esse drone, puxa 10, 3805. É isso, galera. 600, cópia. Natal, nível 370, está autorizado, via para Zulu 10, recolada 10, curva esquerda na Fuca, transição de Fá, aciona 5043, controle 120, decima 8. 370, para Zulu 10, recolada 10, esquerda, Fuca, de Fá, 5043, 208. Via para Zulu 10. Via para Zulu 10, né? pushback, pronto, pushback. Bora. Salvador, muito boa tarde, é o Xaner 6141, a 2 milhas do externo, Machado Tavares, então. Salvador, boa tarde, Oceaner 6141, 1 milha do externo, Baixada Travada de Drop. Sobre a passaria do 2230? Passaria do 2230, contato radar, sobe mantém 180, saída coral. 80, saída coral? 110, Oceaner 6141. Controle 6210, pode voar direto em TAP? 6210, mantenha o perfil, informe o tráfego na sua posição de 12 horas, 13 milhas, irá seguir como número 2 na aproximação. 6210, mantendo a chegada. Prossiga. Voltamos já bravo, você está escutando o PDP 84, já voltando para a equimática autorizada, eu transfere 86, já fizeram algum local de pouso, estamos já bravo. Estamos já bravo, chama a torre 118.95. 18.95, bravo. Afirmativo. No atraso, vou informar o setor 150 graus com 10 horas ao vento aqui no aeródromo, altímetro 1018 no som. Salvador, boa tarde, voo no 394, centro da informação hora. Autorizado, via Brizolo 1-0, até SMAP, é por terra, Minecraft, Papai, SMAP, e após conforme Hop, colada 10, curva direita, Natal, após Leda, e após direto, Bridging, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridging, aciona 5042, controle 20, decimal 8. Autorizado conforme, 360, via Brizolo 1-0, até SMAP, após segue a rota. Decola da 1-0, curva direita, Bael, Leda, Leda, Bridge, 4-0-5-2, Transponder, F-20-8. Responder, 4-0, 4-3, 9-4, na posição 5. 3-9-4, copiou? Correto, via Transponder, correto, 5-0-4-2. 5042, corre. Mas agora eu vou 394, portão 5, chame pronto, pushback. Portão 5, vai passar lá. Salvador é o 3193 da Santa, tomando nota, copia Galeão no 38. Gente, vai só um minuto, da 393, separadel, lei da Brite. Salvador, muito boa tarde, Oceané 6141, lembrando essas coisas. Aí, 141, da Oceané, via Alfa, pode pronto na esquerda, Kilo, ingressando no pátio 3. Posição prevista do PAC 3 é posição 09, 1.400 sinalizador. Alfa, Kilo, PAC 3, posição prevista 09, 1.400. Galeão nível 3, 80, está autorizado, via Brizolo 1-0, até SMAP, Serra Mike Alfa, Papai, Mapa, posto com roda do plano. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5033, controle em 20, decimal 8. Ativo Galeão 320, decola da 10, direita bola da El, Leda Bridge, 5033, transponder. 1208, controle Salvador. E aerovia Upper Zulu 10 até Smart. Aperta após Smart, conforme rota do plano, 393, no portão 1, chame pronto, pushback. Reportar. Ongol 1924 para o táxi, com total de 1-1-3 a bordo, 2h31, antena Salvador. Principal Índia e Alfa, ponto 0 vai tomar torre, 1-1-8, decimal 9-5. Altímetro 1-0-1-8, bom voo e boa tarde. Tati Índia Alfa, 1895 no ponto 0, pronto, 9-2-4. Controle, aciona 0125 padrão, torre 118 decimal 95 e controle 120 decimal 8. Autorizado acionamento, chama pelo táxi, Mike Eco Delta. É 210 da Oceania, pode descer a 2000. Oceania 210, autorizado descida para 2000 pés. Irá seguir tráfego da Azul, está 10 milhas à sua frente agora. 2000, reportarei ILS 6210. Controle 120, decimal 8, 218, 95, um forte abraço. Golo 924, alinhar e decolar, vento 1150 graus, 099. Transponder 5565, ok? 565 no transponder Romântica Bravo, chame a torre 1-8, decimal 95 para acionamento, taxi, decolagem, altímetro no 0-8, bom voo. E o conforme chamou para o pushback é o 305. Não, é o gol, a 600. Então 9, o gol 600, tá livre, chame taxi. Vamos, tá. 35489, pushback, acionamento. 3 está livre, 3 está livre. Camarão, está na 14. Então na remota, então corrigindo aqui, o erro da infra-aero. No parte principal da remota, vai aguardar o 3489, será o número 2 do setor. Ah, seu Matheus, aguardando. Bolo 333, portão 3, está pronto. Vai, para qual final? 333 São Paulo Congonhas, nível 3620 está autorizado. Via Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5055. controle 120 decima 8. Me troca, 9-2-4, decolou 5-5, chama o controle em 208. Controle Gol 9-2-4. Gol 9-2-4, contato radar, sabe, mantém 3-1-0, PUCA. Ok, saída PUCA, ascensão 3-1-0, Gol 9-2-4. Juliette, Oceania 6210. Oceania 6210, completa final, chama a torre 11895. 1895? Afirma, bom ponto. Obrigado. Reconfirmando. 111, triple 1-1. Obrigado, Juliette. 00, parte o Ring Alfa, atmosfera da 10, vai chamar a torre 118, decimal 95. Altímetro 10 no 8, então morreu. Obrigado, chama a torre, atmosfera, voa no 600. Olá, o triplo 5489, tá visual com o início do gol, pode iniciar após abaixar o dedo? Avelação, a porta está livre, este é o Sharp 3529. Tomara a taxa, 429. Pedro 2230, estamos centro Recife, 1260, alterno 288, bom voo. 260, 288, grato. Azul 4-1 no meia, no solo 5-7, libera a direita, chega o solo em 1-2-1-9. Xené 6-2-1-0, pista agora liberada, livre pouso, 150 com 11. Cordial, bom, parte 4-1-6 de Francisco. 4-1-6, ativei a Alfa, porta entre os ligados para ingresso. Alfa Interjet, repórter 4-1-1-6. 3-2-0-5, no gate 1-1, para puxa sala. Eu vou no 3-3-3, no 3.